Norte, nos Estados Unidos da América, o local que tantas e tão boas bandas pop nos têm dado. Esta é mais uma, o projeto Love Language, de Stuart McLamb. O primeiro álbum tinha saído em 2009, através da muito recôndita Bladen County Records. Este novo, e novo entenda-se como o último, editado em 2010, saiu na muito maior agora editora indie Merge Record. Chama-se Libraries, e por aqui ouvimos o tema precisamente que o inicia, Pedals, The Love Language, no início de mais duas horas da Orelha Extra. Olá, sejam então bem-vindos, e de seguida já para um disco que deixou amuados muitos dos puristas do rock and roll. Imagine-se fazer versões de música techno. Escrito por Joan Atkins e interpretado em 1982 pelo Cybotron, início do movimento musical techno em Detroit, e recriado agora no último trabalho da banda de Mick Collins, os Dirt Bombs. Chama-se Party Story, faz isso mesmo, recria temas da década de 80 e 90 do apogeu do techno nessa cidade. Ouvimos, como dissemos, Cosmic Cars, ainda o início da primeira das duas partes de Orelha Extra. Também também temos andado por aqui às voltas com o regresso de Chris Sutton. Para os mais distraídos, o homem fez parte dos Dub Narcotic Sound System, o inesquecível projeto de Calvin Johnson, da Key Records, também dos Coco e Gossip, entre muitas outras bandas dessa zona do leste dos Estados Unidos da América, mais para o norte, e falamos de Olympia em Seattle. Chris Sutton e o seu projeto Hornet Leg, o último trabalho chama-se Still Life e sai na, ou melhor, saiu na Stankhouse Records. Obviamente, como sabem, Seattle fica no noroeste dos Estados Unidos da América e não no leste, como referimos. A nossa geografia anda toda baralhada. Hornet Leg de Still Life, ouvimos Those Kids e Sound. We'll be right back. sound of pretty peaches growing. Populate the air, the key to life is knowing. When you'll soon be there, vibrations gently snowing. Flowing through my mind, the children's eyes are glowing. They know what's inside. John Coltrane, go. Eric Dolphin, same as is living misery. Bleed through molecules, so tie me up and throw away the key. Reacting as it cools, electric currents running over me. Twisting as a tune, so kill the pits for everybody. Watch them as they burn. John Coltrane, where'd you go? Eric Dolphin, sing your soul. George Jackson, where'd you go? Fred Hampton, sing your soul. Got a front row seat. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Lot of tricks are full in the book I read. Only man I know that got up from the dead. A lot of people living by the words that I said. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? Think he'll ever come again a different way? Maybe he is coming all I was away. Too much goodness is a sin today. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did he come by UFO? or something happening that isn't too clear. Just a little different than a previous year. I think the happiness is getting very near. I'm checking out the show with a glassy eye, looking at the sun dancing through the sky. Did it come by UFO? De 1969 para 2010, data original e de reedição deste disco pertencente ao norte-americano Jim Sullivan, UFO, o tal homem que se diz que foi raptado por aliens, já que desapareceu uma tarde em Nashville, ou perto de Nashville, e até hoje nunca mais foi encontrado. Ouvimos por aqui precisamente o tema-título. E surpresa das surpresas para alguns, o tema já roda por aí há algum tempo e é a apresentação do álbum que vai ver a luz do dia no início de maio. Chama-se o Longa Duração Helplessness Blues e é o novo trabalho dos Fleet Foxes. Fica aqui precisamente esse tema que lhe dá o título. I was raised up believing I was somehow unique, like a snowflake, distinct among snowflakes, unique in each way you can see. And now after some thinking, I'd say I'd rather be a functioning cog in some great machinery, serving something beyond me. But E promete mesmo muito o novo disco dos Fleet Foxes a ser editado no início do mês de maio. Ficou aqui o avanço, o single Helplessness Blues. Físico para os portugueses de Lisboa, Nobody's Business, a banda de Petra Paes, Luís Oliveira, Catman e a restante malta. Chama-se It's Everybody's Business Now e ficou por aqui mais um tema que ainda não tinha soado nestas duas horas de Orelha Extra Shows Up. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, à sexta-feira à noite em São Carlos, no Brasil, através da rádio da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar 95.3 FM e radio.ufscar.br. Depois, ao sábado, em Portugal, logo a partir da meia-noite, isto é, de sexta para sábado, rádio online Kidsnet, wix.com/kidsnet/radio, ao meio-dia na RUC, 107.9 RUC.pt, 19 horas Rua, 102.7 Rua.pt e finalmente às 21 horas Rádio Castrense, 93.0 radiocastrense.net. O podcast e também o alinhamento dos temas e grupos que por aqui vão soando estão em orelhaextra.com. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how that the man looks? See how it done my Lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Is Already Done foi o primeiro tema que rodamos dos suecos The Radio Department já no distante ano de 2003. Na altura ainda não existia a orquestra. Estava incluído no primeiro álbum da banda, Lesser Matters, e saiu também em single. Por isso mesmo encontra-se agora incluído na compilação Passive Aggressive Singles 2000-2010. Precisamente os Radio Department que tocaram ontem à noite ao vivo em Coimbra, na comemoração do 25º aniversário da Rádio Universidade de Coimbra, que se celebra este ano. Ficou o tema, como dissemos, Where Damage Is Already Done, e ouvimos ainda Heavens on Fire, de Radio Department. People see rock and roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture. We'll be right back. Area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point? Good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, com orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Inconfundível voz de Blixa Bargeld e os sons criados por Alva Noto, duas preeminentes figuras da cultura musical germânica em colaboração, o projeto ANBB e o álbum Mimicry, ainda a rodar por aqui com o tema One. Também os Brown Recluse. Disco auto-editado Panoptic Mirror Maze. Ficam três temas: Autumn Breeze, Notorious e Memory Museum. stained remains of a crumpled handkerchief left on the table overnight after the club. Where the stroking lasers lit my drink and I couldn't help but think of Cary Grant under suspicion. Final da primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, os Brown Recluse e até o fim o último para os Disappears, Guider. Music Man. May I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Called Tight Globes. Blind machine in a yellow space car. Zip your legs in smooth rubber. You pass me and harass me. The run is out of the run. I saw you out of my cave. You didn't see me, you never see me. Ugliest affairs in print, jumbled society's children. Where'd you pop in? Blind machine in a yellow space car. Set your legs in smooth rubber. You pass me and harass me. She's sent through tight globe. International, she goes out. Fresh from the sweat factory. I'm in love tonight. The house will be best friends for a week. Out to make you stay. Stifle Man Casino. Uma das maiores bandas de indie rock de todo o sempre e também uma das nossas grandes paixões. Por aqui falamos dos GBV, aliás, Guided by Voices, a banda liderada por Robert Bullard. Começaram atividades em 1983 e terminaram em 2004, apesar de terem regressado o ano passado, 2010, para a comemoração do 21º aniversário da editora Matador, e depois disso terem continuado os concertos lá pelos States. Este é um álbum triplo em vinil com 43 temas gravados ao vivo em várias ocasiões, mas sempre em Dayton, Ohio, Estados Unidos da América, precisamente a cidade onde os Guided by Voices começaram a sua atividade. Tem por aqui muitos clássicos, como dois deles escutados no início desta segunda e última hora de Orelha Extra, Chasing Getter Crazy e Waved Out. Ouvimos também Tight Lobes e Stiff Man Casino. Os Guided by Voices, deste disco que se chama, claro, Live in Dayton. E parece que hoje, principalmente esta segunda hora, é dedicada não exclusivamente, mas em grande parte a Mr. Robert Bullard. E porquê? Ouvimos Guided by Voices e também o seu outro projeto que já há bastante tempo não dava notícias e que, para além de Robert Bullard, tem lá um outro GBV, Doug Gillard. É o regresso dos Lifeguards. O álbum chama-se Waving at the Astronauts. Into it, out of the skies with broken glasses. dia em que Robert Pollard não queria pelo menos uma dezena de canções, já não lhe deve correr nada bem. Já tinha editado um álbum este ano, 2011, e ainda vamos no primeiro trimestre em nome próprio, e eis que finalmente chega o projeto que o une a um outro grande músico que fez parte também dos Guided by Voices, Doug Gillard, e que, convém referir, para além dos Guided by Voices, fez parte de uma outra excelente banda e muito pouco conhecida, os Cobra Verde. Chamam-se Lifeguards. O primeiro disco tinha saído em 2003 na editora de Pollard, The Fading Captain, e este Waving at the Astronauts sai na Ernest Channing. Ouvimos Paradise is Not So Bad e saltamos para Sexless Auto, Lifeguards. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Civil defense is common sense. Hi, this is Tony Bennett. Make sure you're prepared if a nuclear attack ever comes. One more time! Gonna rock you out your mind! Every single day! Rock, bum, rock. While we rock in the morning, rock in the night, rock every day like the notes all right. She's my baby, well I love my gravy. Tell me, Eisenhower's fault, but now you better listen to what I got to say. The thing I'm gonna tell you, man, may make you happy and gray. I got a satellite baby with a red hot style that's new. Yeah, I got a satellite baby that can rock you the whole night. She can make more speed than Sputnik number two. Now you talk about the Sputnik and your hound dog crew. I got a rocket baby faster than the Asiatic flu. I got a satellite baby with a red hot style that's new. She can make more speed than Sputnik number two. Yes, I got a hot rocket baby can leave you anytime. Yes, I got a hot rocket baby will leave you flying blind. When she gets in gear, Sputnik and your hound dog crew. I got a rockin' baby faster than the Asiatic flu. I got a satellite baby with a style that's new. She can make more speed than Sputnik number two. I am reminded at this point of a fellow I used to know whose name was Henry. Only to give you an idea of what an individualist he was, he spelled it H-E-N-3-R-Y. The three was silent, you see. Henry was financially independent, having inherited his father's tar and feather business, and was therefore able to devote his full time to such intellectual pursuits as writing. I particularly remember a heartwarming novel of his about a young necrophiliac who finally achieved his boyhood ambition by becoming coroner. The rest of you can look it up when you get home. In addition to writing, he indulged in a good deal of philosophizing. Like so many contemporary philosophers, he especially enjoyed giving helpful advice to people who were happier than he was. And One particular bit of advice which I recall, which is the reason I bring up this whole dreary story, is something he said once before they took him away to the Massachusetts State Home for the Bewildered. He said, "Life is like a sewer. What you get out of it depends on what you put into it." It's always seemed to me that this is precisely the sort of dynamic, positive thinking that we so desperately need today in these trying times of crisis and universal brouhaha. And so with this in mind, I have here a modern, positive, dynamic, uplifting song in the tradition of the great old revival hymns. This one might more accurately be termed a survival hymn. It goes like this. When you attend a funeral, it is sad to think that sooner or later those you love will do the same for you. And you may have thought it tragic, not to mention other adjectives, to think of all the weeping they will do. But don't you worry, no more ashes, no more sackcloth, and an armband made of black cloth will someday nevermore adorn a sleeve. For if the bomb that drops on you gets your friends and neighbors too, there'll be nobody left behind to grieve, and we will all go together when we go. Oh, what a comforting fact that is to know. Universal bereavement, an inspiring achievement. Yes, we all will go together when we go. We will all go together when we go, all suffused with an incandescent glow. No one will have the endurance to collect on his insurance. Lloyd's of London will be loaded when they go. Oh, we will all fry together when we fry. We'll be French fried potatoes by and by. There will be no more misery when the world is our rotisserie. Yes, we all will fry together when we fry. Down by the old maelstrom, there'll be a storm before the calm, and we will all bake together when we bake. There'll be nobody present at the wake with complete participation in that grand incineration, nearly 3 billion hunks of well-done steak. Oh, we will all char together when we char, and let there be no moaning of the bar. Just sing out a tedium when you see that ICBM, and the party will be come as you are. Oh, we will all burn together when we burn. There'll be no need to stand and wait your turn. When it's time for the fallout and St. Peter calls us all out, we'll just drop our agendas and adjourn. You will all go directly to your respective Valhallas. Go directly, do not pass, go, do not collect $200. And we will all go together when we go. Every Hottentot and every Eskimo, when the air becomes Uranus, we will all go simultaneous. Yes, we all will go together when we all go together. Yes, we all will go together when we go. E quem nos acompanha já há umas semanas, não é de estranhar que por aqui continua a divulgação da compilação editada em 2005, Atomic Platters Cold War Music from the Golden Age of Homeland Security. O título diz praticamente tudo. Canções criadas e com a temática da Guerra Fria a partir de 1945. Hoje foi a vez de Tom Lehrer, We Will All Go Together When We Go. Até dava para manter a boa disposição em relação ao que se atravessava na época. E anteriormente ouvimos ainda Tony Bennett com o PSA Civil Defense Spot Nuclear Attack, também H. Bob Ferguson Rock H-Bomb Rock e o inesquecível Roosevelt Sykes

places we don't know, but surely do now that I'm sick of myself in my mirror here so sincerely. We are free to carry all your groceries. Do rock cristão através de Daniel Sun, tema abertura Complementary Dismemberment Insurance para o novo The Best of Gloucester County. E escutamos ainda de seguida um outro, Grow Up, Daniel Sun. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Que merece muito mais atenção, por aqui inclusive são os portugueses Glock and Wise na Lovers and Lollipops com Building Waves. Escutámos Columbine, Out of This Town. Final das 2 horas de Orelha Extra, no caso emissão 114 via Rádio UFSCar, São Carlos no Brasil, e em Portugal, Rádio Online Kitsnet, RUC, Rua e Castrense. Para encerrarmos as portas, vai ficar o álbum de 1969 para uma das grandes descobertas de George Martin, o King Beatle. Chamam-se Mighty Baby, do homónimo Soa Trials of a City e possivelmente A Saying for Today. Tchau!